quantas vezes me pego rindo à toa. Sigo a corrente e vou embora. Às vezes me pego rindo à toa. Sigo a corrente e vou embora. Canoa, há de haver algo mais do que eu penso, do que eu posso imaginar, do que eu preciso. Tudo é tão pouco pra te dar, do que eu penso, do que eu posso imaginar, do que eu preciso. Te ver dormir, te acordar. O que se passa com você agora? O que se passa com você agora? Quantas vezes me pego rindo à toa. Sigo a corrente e vou embora. Canoa, há de haver. Do que eu preciso, tudo é tão pouco pra te dar. Do que eu penso, do que eu posso imaginar, do que eu preciso. Te ver dormir, te acordar. O que se passa com você agora?